Fecheiro 76, página 743, capítulo 60. O aroma das pedras preciosas. Rose Hall ficava a 16 quilómetros de Kingston. O caminho que subia até às Montanhas Azuis era um trilho serpenteante, íngreme e cheio de poeira avermelhada, invadido pelas ervas, e tão estreito que tivemos que percorrer a maior parte do trajeto um atrás do outro. Eu seguia Jamie pelo escuro e nos túneis perfumados de ramos sob cedros que atingiam os 30 metros de altura. Apesar da intensa busca que a milícia da ilha realizava na cidade, não tinham encontrado o Sr. Willoughby. E naquele momento esperava-se a chegada de um destacamento especial da Marinha, enviado de Antígua. Entretanto, as casas de Kingston permaneciam fechadas como caixas fortes e os seus proprietários armados até aos dentes. A cidade tinha um aspecto perigoso e tanto os oficiais da Marinha como o coronel da milícia opinavam que, se o chinês fosse capturado, dificilmente sobreviveria para chegar à forca. Esta questão continuava a preocupar Jamie, mas não podíamos fazer nada. Se era inocente, não podíamos salvá-lo. Se era culpado, também não podíamos entregá-lo. A nossa esperança radicava em que não fossem capazes de o encontrar. E, entretanto, contávamos com 5 dias para encontrar Ian. Se estivesse em Rose Hall, tudo correria bem. Se não... Uma cerca e um pequeno portão separavam a plantação da floresta circundante. No interior tinham substituído o mato por cana-de-açúcar e café. A certa distância da casa erguia-se um prédio que parecia ser a refinaria. A grande prensa de açúcar, de aspecto primitivo, não estava em funcionamento. Em cima havia 2 ou 3 homens. Como transportam o açúcar desde aqui? Perguntei. De mula? Não, respondeu Jamie distraído. Em barcaças, aproveitando o rio. Pronta a assassinar. Mais do que nunca. Rose Hall era uma casa de 2 andares, comprida e de grandes proporções. O teto não era de chapa, mas de uma cara ardósia. Junto à porta principal crescia uma grande roseira amarela, cujo perfume dificultava a respiração. Enquanto esperávamos que nos atendessem, olhei em volta, tentando vislumbrar alguma silhueta de pele branca próxima da refinaria. Sim, senhor. Uma escrava de meia idade tinha aberto a porta e olhava-nos com curiosidade. Somos o senhor e a senhora Malcolm. Gostávamos de falar com a senhora Abernathy, disse Jamie cortês. A mulher pareceu desconcertada. Não deviam receber visitas habitualmente. Por fim, abriu a porta. Passe ao salão, por favor, pediu. Vou ver se a senhora pode receber. A ampla habitação estava iluminada por enormes janelas que se abriam a um lado. A parede do fundo era quase totalmente ocupada pela lareira, uma enorme estrutura constante de pedra. Tinha cadeirões de vime e cana com grandes forros. No parapeito de uma das janelas alinhavam-se, segundo o tamanho, várias campainhas de prata. Na mesa lateral vi um grupo de figuras de pedra e esculturas que pareciam fetiches ou ídolos primitivos em forma de mulher grávida, de uma sensualidade perturbadora. Embora aquela não fosse uma época muito moralista, quanto ao sexo, também não era habitual encontrar semelhantes objetos num salão. As relíquias jacobitas, pelo contrário, resultavam mais ortodoxas e reconfortantes. Se a dona da casa simpatizava com o Stuart, talvez estivesse disposta a ajudar um compatriota escocês. Soou um ruído de passos que se aproximavam pela porta que havia junto à lareira. E a dona da casa entrou no salão. Levantei-me de um salto e Jamie soltou um grunhido, como se tivesse recebido um golpe. A impressão fez com que a chávena de prata que eu tinha na mão caísse ao chão. Vejo que conservas a imagem, Claire. Olhava-me com a cabeça inclinada e os olhos divertidos. Ainda que a surpresa me impedisse de falar, não teria podido dizer o mesmo dela. Gaylis Duncan sempre tinha tido um peito volumoso e curvas abundantes. Ainda conservava a pele leitosa, mas as suas dimensões tinham-se tornado bastante mais generosas. Vestia uma folgada túnica de musselina, sob a qual se apreciava o movimento das carnes macias. Os seus olhos continuavam cheios de humor e malícia. Respirei fundo, tentando recuperar a voz. Espero que não me interpretes mal, disse, deixando-me cair no sofá de vime. Mas não morreste? Achavas que devia ter morrido? Não és a primeira. E suponho que não serás a última. Uma chávena de chá? Depois poderei ler as borras da chávena. Tenho boa reputação como vidente. Riu-se outra vez. Se a minha presença a tinha surpreendido tanto como a minha sua, sabia dissimulá-lo. Chá, ordenou à escrava que acorreu à chamada. Do especial, com bolos de noz. Voltou-se para mim. Esta é uma ocasião especial. Perguntava-me se voltaríamos a ver-nos depois daquele dia em Cranesmoor. A minha estupefação começava a ceder perante a curiosidade. Já me conhecias quando nos encontramos em Cranesmoor? Perguntei. Abanou a cabeça. A princípio, não. Eras muito estranha e não era a única que assim pensava. Atravessaste as pedras sem estar preparada, não foi? Não fizeste propósito? Então, não, ia dizer, mas contive-me. Foi por acidente, mas tu fizeste-o conscientemente desde 1967, não foi? Assentiu enquanto me estudava com atenção. Sim, para ajudar o príncipe Tiarlar. Cuspiu subitamente para o lado. Esse italiano cobarde. Se eu soubesse, teria ido a Roma matá-lo a tempo. Claro que o irmão dele, Henrique, não teria sido melhor. De qualquer modo, depois de Culloden, era inútil qualquer Stuart. Fez um gesto de impaciência. Mas isso já acabou. Vieste por acidente. Atravessaste as pedras nas datas de um festival de fogo, não foi? Costuma ser assim. Sim, disse surpreendida. Na festa de maio? Mas que queres dizer com esse costuma ser assim? Há muitos, como nós? Abanou a cabeça, distraída. Parecia estar a pensar em qualquer coisa, mas talvez fosse só no chá. Pois fez soar a campainha com violência. Maldita Clotilda! Como nós? Não, só há mais uma que eu saiba. Quando lhe vi a cicatriz da vacina no braço, fiquei para morrer. Ao dizer que costuma ocorrer, baseio-me nas lendas. Gente que desaparece em círculos enfeitiçados e anéis de pedras. Geralmente atravessam na festa de maio ou no dia de Todos os Santos. Alguns nos festivais do sol ou nos solstícios de verão ou de inverno. Era a lista, exclamei, recordando o caderno que tinha deixado a Roger Wakefield. Tinhas uma lista de datas e iniciais, quase 200. Encontraste o meu caderno? Observava-me fixamente. Por isso me procuravas em Craignadun? Porque foste tu, não foste, a que gritou o meu nome quando ia atravessar pelas pedras. Gillian, disse. Vi que as suas pupilas se alargavam ao ouvir o seu antigo nome. Gillian Edgars. Fui eu, sim. Não te vi. Mas quando te ouvi gritar durante a bruxaria, pareceu-me reconhecer a tua voz. E depois, ao ver-te a marca no braço, encolheu os ombros. Quem te acompanhava naquela noite? Perguntou, curiosa. Eram duas pessoas, um jovem moreno e uma rapariga. Ela era-me familiar, mas não pude identificá-la. Quem era? Sr. Duncan? Ou devo tratá-la por Sr. Abernathy? Interrompeu Jamie com uma vénia formal. Olhou para ele como se o visse pela primeira vez. Caramba! É a pequena raposa! Exclamou divertida. Tornaste-te um homem encantador. Tens todo o aspecto dos Mackenzie, rapaz. Sempre tiveste. Mas agora pareces-te mais com os teus dois tios. Não duvido que o Dougal e o Colum ficariam contentes por saber que te lembras tão bem deles. Disse Jamie, olhando-a fixamente. A chegada do chá impediu a resposta. Gaylis comportou-se como uma dona de casa convencional, que serve o chá aos seus convidados. Se me permite a pergunta, senhora Abernathy, continuou Jamie, como chegou aqui? Calava, por cortesia, a pergunta mais importante. Como se livrou de ser queimada por bruxa? Ela pôs-se a rir e piscou o olho com faceirice. Bem, talvez recordes que naquela altura, em Cranesmoor, estava à espera de um filho. Sim, recordo-me. Jamie corou um pouco. Ela tinha arrancado a roupa a meio do julgamento, revelando o vulto secreto que lhe salvaria a vida, pelo menos durante algum tempo. Tiveste filhos? Perguntou-me. Sim. É um esforço terrível, não é? Arrastar-se como uma porca. E depois ser rasgada por uma criatura que parece um rato afogado. Abanou a cabeça com um grunhido de desgosto. As maravilhas da maternidade. Ainda que não deva queixar-me porque esse rato salvou-me a vida. Por mau que seja o parto, pior é a fogueira. Suponho que sim. Ainda que não tenha experimentado a última, disse. Gaylis engasgou-se com o chá. Divertida. Bem, eu também não, mas vi arder o pulso. É pior do que estar num buraco cheio de barro, vendo crescer a pança. Quanto tempo estiveste no buraco dos ladrões? Eu tinha passado 3 dias ali, com Gaylis Duncan, acusada de bruxaria. 3 meses, respondeu, contemplando a chávena. 3 meses, com os pés gelados e cheia de parasitas. Levantou os olhos com um gesto de amarga diversão. Mas o menino nasceu com todos os luxos. Quando comecei a ter dores, tiraram-me de lá. Naquele estado não corriam perigo de que fugisse, não é? E o menino nasceu no meu antigo quarto da casa do inspetor, a melhor da aldeia. De repente soltou um riso feio. Que tontos são os homens! Se os segurarem pela vara, levam-nos a qualquer lugar, durante algum tempo. Depois dá-se-lhes um filho e tem-los novamente presos pela vara. Os negros sabem como é. Se os satisfizerem na mesa e na cama, terão a decência de as adorar. Muito perspicaz, senhora Abernathy, disse Jamie calmamente. Ela levantou a cabeça com um sorriso de esguelha. Abernathy é isso. Em Paris tinha outro nome. Madame Mélisande de Robichaud. Gostas? A mim parecia-me algo grandiloquente. Mas como foi o teu tio Dougal que me pôs? Conservei-o por razões sentimentais. Apertei o punho entre os vincos da saia. Quando vivíamos em Paris, tinha ouvido falar de Madame Mélisande. Não fazia parte da alta sociedade, mas tinha uma certa fama como adivinha e as damas da corte consultavam-na em segredo. Foi o Dougal quem a tirou de Cranesmoor, deduziu Jamie. Ela assentiu, abafando um pequeno arroto. Veio buscar o menino, com medo de que alguém se inteirasse de que era seu, mas eu neguei-me a dar-lhe. Quando se aproximou para me tirar, arranquei-lhe o punhal do cinto e encostei-o ao pescoço da criança. Um sorriso de satisfação curvou aqueles lábios encantadores. Disse-lhe que o mataria, se não jurasse pela vida do irmão e pela sua própria alma, tirar-me dali sem salva. E ele acreditou, Perguntei um pouco enjoada. Sim, o Dougal conhecia-me. Suado, sem poder afastar os olhos daquela cara pequena, o Dougal não pôde negar-se. Por meio de discretos subornos, assegurou-se de que a figura encapuçada, que levariam à pressa para a fogueira na manhã seguinte, não seria a de Gales Duncan. Suponho que terão colocado palha, disse. Mas foi astuto. Naquela mesma tarde, deviam enterrar a velha Joan Mackenzie, que tinha morrido 3 dias antes. Puseram umas pedras no ataúde e assim tiveram um autêntico corpo para queimar. Bebeu o resto do seu chá, por entre risos. Não é qualquer pessoa que pode assistir à sua própria execução. Estavas lá? Exclamei. Claro que sim, envolvida numa capa, como toda a gente. Porque fazia frio, não ia perder por nada, assentiu satisfeita. Aproximou-se da janela com passo inseguro e fez soar uma campainha. E então? O Dougal levou-a para a França, apontou Jamie. Mas como chegou às Antilhas? Isso foi depois de Culloden, sorriu para nós dois. O que os trouxe aqui? Não creio que seja o prazer da minha companhia. Lancei um olhar a Jamie. A postura dele era tensa, mas mantinha o semblante sereno. Viemos à procura de um jovem, explicou. Ian Murray, meu sobrinho. Temos motivos para pensar que se encontra aqui, com um contrato de servidão. Gales enrugou a testa. Ian Murray? Abanou a cabeça, desconcertada. Não tenho nenhum branco sob servidão. De facto, não há brancos na propriedade. O único homem livre é o contramestre, e é um quarentão. Gales Duncan mentia muito bem. Mas tanto Jamie como eu nos demos conta de que não nos dizia a verdade. Pelos olhos de Jamie passou um raio de fúria, rapidamente contida. É sério? Disse cortês. E não tem medo de estar aqui sozinha com os seus escravos, tão longe da cidade? Não, de todo. Com um amplo sorriso, agitou a papada na direção do terraço. Ao voltar a cabeça, vi que a portada estava ocupada, desde a soleira do dintel, por um enorme negro, vários centímetros mais alto do que Jamie, e com os braços que pareciam verdadeiros troncos de árvore pela dureza dos músculos. Apresento-vos o Hércules, riu Gales. Tenho um irmão gêmeo. E por acaso chama-se Atlas? Perguntei. Adivinhaste? É astuta a tua mulher, não é raposa? Dedicou a Jamie uma piscadela de olho conspirativa. Ao voltar a cabeça com a luz a iluminá-la de lado, pude distinguir a teia de aranha de capilares rompidos que lhe enrubescia a papada. Hércules parecia não ver nada. Não tinha vida naqueles olhos fundos. Vê-lo era como passar junto a uma casa enfeitiçada, onde algo espreita por trás das janelas às escuras. Podes voltar ao trabalho, Hércules. Gales fez soar suavemente a campainha uma só vez. Sem dizer nada, o gigante afastou-se pesadamente da galeria. São os escravos que têm medo de mim, explicou ela. Acham que sou bruxa. Divertido, não é? Os seus olhos faiscavam por trás das bolsas de gordura. Gales, esse homem. Hesitei, sentia-me ridícula por fazer a pergunta. É um zombi? Um zombi? Por Deus! Bem, reconheço que não é muito inteligente, mas também não está morto, exclamou, rindo e batendo palmas. Jamie olhou para mim sem compreender. Um zombi? Nada, nada. Estava tão corada como Gales. Quantos escravos tens aqui? Disse, mudando de assunto. Uma centena, mais ou menos. A fazenda não é muito grande. Percebi a tensão de Jamie. Estava tão seguro como eu de que Gales sabia algo sobre Ian Murray. Pelo menos não se tinha surpreendido com a nossa aparição. Uma pergunta de Gales distraiu-me dos meus pensamentos. Quando nos conhecemos na Escócia, tinhas muito talento para curar. Continuas a ter? Claro que sim. Olhei-a com cautela. Precisas de atendimento? Era evidente que a sua saúde não era boa. Por enquanto não é para mim, mas tenho dois escravos enfermos. Terias a bondade de os examinar? Disse, adivinhando-me os pensamentos. Olhei para Jamie, que fez um ligeiro gesto afirmativo. Era uma oportunidade para iniciar os contactos com os escravos e averiguar alguma coisa sobre Ian. Ao vir para cá, vi que tinhas problemas com a prensa de açúcar, disse Jamie, levantando-se bruscamente. Posso vistoriá-la enquanto a minha mulher atende os enfermos? E sem esperar resposta, pendurou o casaco num cabide e saiu para o terraço. É hábil, não é? Gales seguiu-o com um olhar divertido. O meu marido, Barnabás, também era dos que não podiam ver uma máquina sem lhe meter a mão. Nem uma escrava, acrescentou. Acompanha-me. Os enfermos estão atrás da cozinha. A cozinha era um pequeno prédio ligado à casa por uma pérgola coberta de jasmins em flor. Detive-me a contemplar o clarão que chegava por entre os canaviais, onde Jamie observava as gigantescas barras cruzadas da prensa. Junto a ele estava um homem que devia ser o contramestre. Na cozinha havia três ou quatro mulheres a amassar pão e a descascar ervilhas. A mais jovem olhou-me e eu cumprimentei-a com um sorriso, pensando que talvez tivesse oportunidade de falar com ela mais tarde. Imediatamente baixou os olhos para a vasilha que tinha no colo. Um pequeno vulto no ventre denunciava a sua gravidez. Entramos numa pequena despensa. Atirado para um colchão de palha, sob uma prateleira cheia de queijos, encontrava-se um jovem de pouco mais de 20 anos. O súbito raio de luz fê-lo piscar os olhos. O que tens? Por que estás no escuro? Como que respondendo à minha pergunta, o escravo deixou escapar um grito e começou a enroscar-se, a esticar-se como um ioiô, batendo com a cabeça contra a parede. Tem um verme, loa-loa, explicou Gales. Vive no globo ocular, bastante abaixo da pele, e passa de um olho para o outro. Dizem que os seus movimentos pela ponta do nariz são muito dolorosos. A escuridão faz com que não se mova muito. Tem de se retirar com uma agulha de costura quando entra, enquanto está próximo da pele. Voltou-se para a cozinha pedindo uma lanterna aos gritos. Trouxe a agulha para o caso de ser precisa, acrescentou entregando-me. Estás louca? Olhei-a com horror. Não? Não disseste que sabes curar? Dei uma olhadela ao escravo com a vela que me ofereceu uma das raparigas. Traga-me um pouco de conhaque e uma faca pequena e bem afiada. Enquanto dava as indicações, examinava os olhos do homem. Realmente tinha um pequeno filamento translúcido que se movia sob o tecido conjuntivo. A operação, ainda que desagradável só de imaginar, foi assombrosamente singela. Bastou uma pequena incisão para que o verme, ondulando preguiçosamente, saísse pela abertura. Então peguei nele com a agulha como se fosse um fio de linha. Depois de lhe cobrir o olho com um penso, levantei-me bastante satisfeita com a minha primeira incursão na medicina tropical. Perfeito, disse, afastando o cabelo da testa. Onde está o outro? O segundo doente, um homem maduro e grisalho, já tinha morrido. A causa era óbvia, uma hérnia estrangulada. Cravei em Gales um olhar furioso. Por amor de Deus! Estivemos à conversa e a tomar chá enquanto isto acontecia? Morreu há menos de uma hora. Por que é que não me trouxeste aqui mais cedo? Esta manhã já estava meio morto, disse ela sem se alterar. Não podias fazer nada. Tinha razão. Ainda que o tivesse operado, as possibilidades de o salvar eram quase nulas. O que não impedia que experimentasse aquela sensação de fracasso que sentia sempre na presença da morte. Limpei as mãos com um trapo molhado em conhaque. Um ponto a favor, outro contra. E ainda não sabíamos nada de Ian. Já que estou aqui, posso dar uma vista de olhos aos outros escravos, sugeri. Mais vale prevenir que remediar. Eles estão bem, mas se fazes questão, terá de ficar a para depois. Esta tarde espero visitas e quero falar mais um pouco contigo. Vamos para casa. Na cozinha, aproximei-me da escrava grávida. Vai andando enquanto dou uma olhadela a esta rapariga. Tem aspecto de ter sofrido uma intoxicação e não te convém que aborte. Gaylis olhou-me com curiosidade, mas acabou por encolher os ombros. Já pariu duas vezes sem dificuldade, mas tu lá saberás. Não demores muito. O pároco disse que viria às 4. Fingi examinar a estranha jovem, até que Gaylis desapareceu pela pérgola. Escuta, disse. Procuro um jovem branco chamado Ian. É meu sobrinho. Sabes onde está? A rapariga, sobressaltada, olhou para uma das escravas mais velhas, que tinha deixado o seu trabalho e se aproximava. Não, senhora, disse a mulher abanando a cabeça. Aqui não há rapazes brancos, nenhum. Não, senhora, repetiu a jovem, obediente, mas sem me olhar nos olhos. Não sabemos nada do seu rapaz. Não podia atrasar mais sem que Gaylis voltasse. Tirei uma moeda de prata do bolso e pus-lhe na mão. Se vires o Ian, diz-lhe que o tio veio procurá-lo. E sem esperar resposta, saí precipitadamente da cozinha. Da pérgola, olhei para a fazenda. Não vi sinais de Jamie nem do contramestre. Teria voltado para casa? Ao entrar no salão, detive-me. Gaylis estava sentada no cadeirão de vime, com o casaco de Jamie pendurado no braço e as fotografias de Brianna espalhadas no colo. Que jovem tão linda! Como se chama? Brianna. Tive de me conter para não lhe arrancar as fotos e sair dali a correr. Parece-se muito com o pai. Julguei que a conhecia naquela noite em Craig na Dune. É tua filha, certo? Sim, dá cá isso. De nada servia, pois já tinha visto as fotos, mas não suportava ver a cara de Brianna entre aqueles dedos gordos. Torceu a boca como se fosse negar, mas pô-las em ordem e entregou-mas. Senta-te, Claire. Trouxeram o café. Indicou-me por sinais que o servisse. E pegou na sua chávena sem dizer nada.